satisfação. No sapato eu vou chegando, hoje eu tô inspirado, deixa eu ir me apresentando. Vugo Pisol, pra minha mãe sou joia rara, mas pros inimigos eu não passo de um canalha. Sem falha, minha mente consciente preparada, com o rap eu sigo em frente, a ideia tá metodizada. Vagrada, se quer saber e tá correndo atrás, sempre busque na raiz pra aprender ainda mais. Não é capaz? Então entenda qual é a nossa sina. Escuta o som primeiro antes de falar mentira. Não é da antiga, não sou da nova linha, sou matriculado na futura esquadrilha do rap. Eu tô na busca incansável, intocável, muito difícil de ser manipulado. Tô no páreo, lado a lado, aqui a parceria representa. Pisol e Dom Cezão, quero ver quem é que aguenta. Situação irrevelante, briga entre semelhante, onde foi parar aquela luz que nos mantém constante? Parou por um instante, apagou como acendeu. Sobreviver não é tão fácil como pareceu. Reclamar não resolveu, melhor mesmo é tentar. Melhor do que parar, se revoltar e só olhar. Meu espaço conquistar, as barreiras superar. Olho sempre pra frente para não me atrasar. Jogo sempre pra ganhar, desse jeito eu aprendo. Ouvindo e opinando, reflito e compreendo. Estão se esquecendo do que é a ideologia. A mensagem é a harmonia e do rap só judia. Respira, não é bem por aí que tem que se fazer. Sempre tá correndo atrás, informação pra absorver. O rap sempre defender, não fica indiferente. A riqueza desse som que fortalece a sua mente. Sei que muitos vão dizer, sei que muitos vão falar, que eu não fiz por merecer, que aqui não é meu lugar. Vou deixar você dizer, vou deixar você falar. O processo da minha mente você não vai atrasar. Sei que muitos vão dizer, sei que muitos vão falar, que eu não fiz por merecer, que aqui não é meu lugar. Vou deixar você dizer, vou deixar você falar. Quero só ver quem vai aguentar. Sempre à frente, avante no flow que flui constante. Respeito a quem veio antes, mas de olho no horizonte. Tipo positivo operante, de agora em diante. Tô de olho no lance, pô pra bombar no falante. Sou Dom Cezão, balança a cabeça e aumenta o som. 360 graus, então cê sabe que é do bom, sangue bom. Inova, inovando, inovação, evoluindo, envolvendo, evolução. Tamo junto, o footwork, o grafite no muro. Enquanto DJ Risco, MC traz o assunto. Mostra a cara no escuro e seguro, mundo obscuro. Suor, sangue, corre o rosto, evidência do jogo duro. Tem orgulho da vida vivida, simples sofrida, ferido, funda ferida, sem pistas não tem saída. Perdido listando a lista de trilhas não percorridas, corrida não corrigida, divisa não dividida. Deixo pra trás quem só sabe falar, falando só fala, tentando me atrasar, torcendo pro meu azar, querendo minha voz calar. Otário, vê se me escuta e tenta me alcançar. Posso ser dado na linha do tempo intenso, tormento, verso veloz, violento, viola voz, argumento, sem sentimento, imenso, de noite a sul, pensamento, postando frases ao vento, no clima tenso, suspeito, fundo do peito, o efeito, sem preconceito. Tá feito, aceito o senso, consenso de quem não penso o que eu penso. Eu agradeço e não desço, rima feroz com endereço. Nunca esqueço o começo de quem falou, não conheço. Rio do tropeço, mas chora na mira do flow de peso. Pesado tem o seu preço, merecedor do silêncio. Sei que muitos vão dizer, sei que muitos vão falar, que eu não fiz por merecer, que aqui não é meu lugar. Vou deixar você dizer, vou deixar você falar. O processo da minha mente você não vai atrasar. Sei que muitos vão dizer, sei que muitos vão falar, que eu não fiz por merecer, que aqui não é meu lugar. Vou deixar você dizer, vou deixar você falar. Quero só ver quem vai aguentar.